Bom, muito obrigado. Muito bom dia, Pedro Bragança. Muito obrigado pelo convite que me formularam. É com grande satisfação que participo nesta iniciativa e permitam-me naturalmente saudar o meu colega Guilherme Pinto, Presidente da Câmara de Matosinhos, o professor Emílio Gomes e o Dr. Renato Sampaio, Sr. Deputado na Assembleia da República. Quero dizer-vos que fui convidado para dar uma perspectiva de um autarca que não está na área metropolitana do Porto, mas que acredita que os seus fluxos económicos, sociais e culturais tudo recomendariam para que fizesse parte da área metropolitana do Porto. E não é fácil falar perante uma plateia de jovens, maioritariamente jovens, que preparam uma formação específica na área da arquitetura e do conhecimento do território. De qualquer das formas, e porque tenho investido bastante nesta mesma área, entendi que poderia ser interessante trazer aqui a perspectiva de quem está de fora e de quem vê o Porto muitas vezes como o Porto vê Lisboa. E isto é interessante pensarmos desta forma, porque o Porto cidade nem sempre se coaduna com o Porto região. E há muitas populações, muitas cidades, muitos concelhos que estão longe do Porto, não é o caso de Paredes, que olham para o Porto da mesma forma que nós aqui ao pé do Porto olhamos para Lisboa. E é preciso percebermos isto. Bom, gostava de vos dizer também que para mim há dois tipos de fronteiras, as reais e as administrativas. As administrativas são feitas por nós, pelos homens, e as reais são impostas pela natureza. Daí que olhar para uma área metropolitana do Porto como se fosse uma entidade ou um espaço estanque definido por uma fronteira administrativa, confesso-vos que para mim é um pouco difícil. E é difícil porquê? Porque presumo que a esmagadora maioria sabe onde fica o Conselho de Paredes. Nós estamos a muito menor distância do Porto do que muitos dos municípios que integram a área metropolitana do Porto, nomeadamente a Póvoa de Varzim, para não falarmos concretamente de Arouca. Eu gostava de vos dizer isto sem qualquer tipo de questão prévia, porque este tipo de discussões deve ser feita de uma forma aberta e desimpedida. E gostava, portanto, de vos fazer aqui uma breve caracterização do território de Paredes para perceberem de que é que estou a falar. Paredes tem, neste momento, 90 mil habitantes, cerca de 9 mil empresas, das quais 1.268 são fábricas de móveis, que é uma coisa verdadeiramente assustadora, que só pode ser tratado ou como uma ameaça ou como uma oportunidade, e nós preferimos ver a perspectiva da oportunidade. É um território que tem 156 km², ou seja, cerca de 3 vezes mais do que a cidade do Porto, e que tem uma distância do seu ponto ocidental até ao Hospital São João mais curta do que desde a Foz ao mesmo ponto do Hospital São João. E, portanto, não deixa de ser curioso que, por decisão administrativa, o território do município de Paredes está integrado naquilo que é considerado a Anuto 3 do Tâmega, a Anuto 3 do Tâmega, que envolve municípios como Rezende, Baião, Amarante, naturalmente, e, só para que tenham uma ideia, entre Paredes e Penafiel, entre a cidade de Paredes e Penafiel, que distam 3 km entre si, não existe um único autocarro antes das 9 da manhã, no sentido Paredes-Penafiel, e existem 10 entre Penafiel e Paredes, naturalmente uns com destino a Paredes e outros com destino ao Porto. Isto só para perceberem que de nada nos serve formatar fronteiras administrativas se depois os fluxos sociais, económicos e culturais não se integram nessa realidade. Mas deixem-me dizer-vos também que acho que é importante falarmos das NUTS 3. As NUTS 3 foram criadas com o objetivo, aliás, assim como as 2, foram criadas com o objetivo de tratamento estatístico para percebermos a evolução dos territórios. O Eurostat, para avaliar o desenvolvimento dos territórios, baseia-se na estatística captada em sede de NUTS 2 e 3. É fundamental que a chamada Europa das Regiões possa ser medida, possa ser quantificada e possa ser avaliada no seu desenvolvimento socioeconómico. E por isso o conceito de NUTS 3 serve apenas para um tratamento estatístico, serve para perceber como evoluiu uma determinada quantidade de territórios e uma quantidade de cidadãos e de empresas, etc. Bom, esta filosofia de NUTS 3 em Portugal serviu para uma reorganização do território que não faz o mínimo sentido. E dou-vos um exemplo, Paredes, com 90 mil habitantes, tem mais população do que 4 dos concelhos da NUT 3. Ou seja, nós temos tantos habitantes, temos mais do que 4 concelhos juntos. E é absolutamente ridículo pensarmos que podemos gerir um território numa lógica subregional e ainda por cima com a pretensão de atribuir, passa a redundância, atribuições e competências a unidades territoriais tão díspares e tão diferentes umas das outras. Para além de que vos digo com toda a sinceridade, temos a máxima simpatia pelos municípios que estão mais no interior do país, temos solidariedade, aliás, por exemplo, a título de curiosidade, a Câmara Municipal de Paredes abdicou de 1,5 milhão de euros de fundos comunitários em prol da solidariedade dessa região que está no interior. Posso dizer-vos que nunca tivemos esta solidariedade do Porto, mas tivemos-la nós em relação a Baião e Rezende principalmente. E, portanto, a compreensão existe, a solidariedade existe. No entanto, esta organização em NUTES 3 e principalmente com a publicação da legislação que constitui as comunidades intermunicipais e as grandes áreas metropolitanas do Porto e Lisboa, vieram criar aqui um fosso ainda maior. Um fosso ainda maior. Porquê? Porque nós, só para que tenham uma noção, neste momento somos o Conselho de Paredes, os cidadãos do Conselho de Paredes são a quinta comunidade que mais entra na cidade do Porto diariamente, a quinta comunidade, a grande área metropolitana de São João, 14 municípios, não é assim, professor? São 14 municípios, 16 municípios, ou seja, a quinta proveniência, a quinta maior proveniência de entrada na cidade do Porto é a gente que vem de Paredes. Aliás, num estudo que nós mandamos fazer, perdão, a sexta proveniência, ou seja, se imediatamente a seguir aos 5 municípios da primeira linha envolvente à cidade do Porto. É óbvio que para isto contribuem as duas autoestradas A4 e A42, contribui a linha modernizada do Douro, que para mim, e prefiro mil vezes a linha suburbana modernizada do que o metro até à Póvoa de Varzim, com toda a sinceridade, porque o conforto, a velocidade e a forma como interage com o território não é pior do que o metro no Atlântico, na linha do Atlântico, e é muito mais rápido naquilo que interessa efetivamente às pessoas, que é viajar rápido. E dizia-vos eu que o movimento pendular contrário também existe. Cerca de 6 mil pessoas entram diretamente, vêm diretamente à área metropolitana do Porto a Paredes todos os dias. Ou seja, Paredes não é propriamente um dormitório do Porto, aliás está muito longe de o ser. Há, é uma grande interdependência, sobretudo pelo cariz industrial que o nosso território tem e o cariz de serviços que o Porto tem. Deixem-me dizer-vos também que esta lógica de NUT 3 só faz sentido, e é importante que toda a gente perceba isto, só faz sentido enquanto análise de crescimento e desenvolvimento socioeconómico. Não faz sentido para rigorosamente mais nada. Forçar os territórios, neste caso os concelhos, a fazerem parte de organizações administrativas, que é o caso, o Governo aprovou, a Assembleia da República aprovou uma legislação que obriga os municípios a associarem-se, quando o conceito de associação é por natureza livre, não é imposto. No entanto, nós fomos confrontados, como todos os municípios, e veja-se o caso de Viana do Castelo, quem não aderir não tem fundos comunitários, porque a distribuição dos fundos comunitários se faz através destas comunidades intermunicipais. E, portanto, nós, quiséssemos ou não quiséssemos, tínhamos de estar neste território. Bom, sem prejuízo, nós fizemos um pedido de adesão à área metropolitana do Porto, penso que em 2006, e é com grande satisfação que vos digo que foi votada por unanimidade, todos os municípios votaram a adesão de Paredes à área metropolitana do Porto. No entanto, o Governo não foi sensível, não reconfigurou estas chamadas NUT 3 do Tâmega e a NUT 3 do Porto, e portanto nós continuamos a NUT 3 do Tâmega e a viver no Porto. Quero dizer-vos também que, na minha opinião, o que define a circunscrição do território são os fluxos. E o exemplo que vos dei do fluxo de transportes públicos entre duas cidades que estão a 3 km uma da outra, Penafiel e Paredes, é bem o sinónimo daquilo que se passa. De facto, cerca de 70% da população do Conselho de Paredes está no seu extremo ocidental, encostado a Valongo encostado a Gondomar, muito próximo da Maia. Esta é que é a realidade. E ainda por cima, muito bem servida por uma rede rodoferroviária que serve, como já aqui foi dito muito bem, no plano infraestrutural, todas as necessidades da sua população. Sem prejuízo, como sabem, está em construção a A41 e a A43. E a Norte de Lisboa, o Conselho de Paredes vai ser, juntamente com Porto e Gaia, o único concelho com 4 autoestradas. Ou seja, já estarão a pensar, a A41 é a circular externa do Porto, tem uma linha modernizada, a linha do Douro modernizada até Penafiel, temos projetos intermunicipais com o Porto que vão desde o Parque Florestal, o Parque Natural da Serra de Pias, Santa Justa, Pias e Castiçal, como disse o professor Emílio Gomes, temos uma integração em projetos intermunicipais como as Águas do Douro e Paiva, como a Cimedouro, perguntar-se-á. Bom, então, se a estrutura rodoferroviária que serve à área metropolitana do Porto, stricto sensu, se estende até Paredes na sua plenitude, e se esta rede rodoferroviária, porque é isto que condiciona o fluxo, é isto que condiciona como as pessoas querem viver, o Presidente da Câmara de Matosinhos disse muito bem, as pessoas, os cidadãos, as famílias procuram soluções mais baratas para habitar e claramente na periferia são mais baratas do que no centro. E não é de ignorar, por exemplo, um estudo elaborado pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto a propósito da infraestruturação de água e saneamento, de água e esgotos, aliás, do saneamento para todo o Vale do Sousa. O estudo que a Faculdade de Engenharia fez na componente demográfica é absolutamente assustador. Nos próximos 30 anos, o Conselho de Paredes pode crescer 65% na população, mas não é crescimento natural, é a nova periferia do Porto. Ou seja, são espaços, são territórios que, numa lógica de mobilidade territorial, quem vem do interior fica na nova periferia do Porto e quem está no Porto procura a nova periferia do Porto pelas razões económicas que aqui foram transmitidas. E, portanto, se as causas dos nossos problemas futuros estão na área metropolitana do Porto, porque é que eu tenho de ir a Amarante dialogar com parceiros que não têm os problemas que eu tenho para discutir a coesão territorial? Não compreendo, não faz sentido. E, como é óbvio, tenho que pedir adesão à área metropolitana do Porto e tenho que pedir ajuda aos meus colegas das câmaras municipais desta área metropolitana que percebam a minha dificuldade, porque se é o Porto que me causa problemas, eu não posso ir a Amarante pedir soluções. E as coisas têm que ser vistas com esta clareza. Dizer-vos também que eu entendi, durante algum tempo, o conceito da área metropolitana como uma grande Porto, uma cidade maior. Também vos devo dizer que acredito mais no conceito da área metropolitana como uma região administrativa do que propriamente uma área metropolitana com o mesmo, embora com pequenas diferenças, com o mesmo estatuto jurídico das comunidades intermunicipais. Não faz sentido. Não faz sentido é brincar ao território, é fazer de conta que isto que dá para retalhar, que não dá. Eu acredito numa cidade do Porto grande, neste caso Porto-cidade, como diz muito bem o Presidente da Câmara de Matosinhos, uma cidade que promova todas as outras que estão à volta, e já vos vou dar um exemplo muito interessante, que seja uma cidade a projetar o Porto-região, a projetar claramente o Porto-região, mas não faz sentido pensar que territórios como o Vale do Sousa e o Tâmega, que ainda por cima não têm nada a ver um com o outro, que sejam entidades administrativas ou candidatas a entidades administrativas equiparadas à área metropolitana. Não faz sentido nenhum, não faz. E, portanto, é preciso entender isto desta forma. É óbvio que quando a área metropolitana do Porto evoluiu para um crescimento do primeiro anel circundante à cidade para o segundo e para o terceiro, penso que Arouca é o quarto, não estarei enganado, não sei se é o quarto, presumo que seja, já é o quarto anel, é o quarto, não? Terceiro? É o terceiro anel? Não, não, eu estou a dizer em termos de território, ou seja, em termos de sobreposição de territórios municipais. Eu não tenho certeza se Arouca é o terceiro ou quarto anel à cidade do Porto. E, portanto, quando nós partimos para uma definição do território desta forma, das duas uma, ou se formata imediatamente aquilo que é o conceito de cidade-região, ou então andamos aqui um pouco a retalhar um território de uma forma um pouco irresponsável. E quero sobre este aspecto dizer-vos uma coisa interessante. Eu estive há muitos anos atrás, a primeira vez que estive em Los Angeles, tive a felicidade de lá estar já há muitos anos atrás, e cheguei de noite, dirigi-me ao hotel e na manhã seguinte desci à recepção do hotel e perguntei: olha, eu queria ir ao centro, como é que eu faço para ir ao centro? Bom, não quero imaginar, a senhora franziu a testa de uma forma, parecia que me matava com aquele olhar. E eu perguntei: pode ajudar-me? Sim, ok, mas esta rua tem 50 km. E assim, se eu quero ir ao centro de onde? Eu, de Los Angeles. Ah, ok. Los Angeles tem não sei quantas cidades. Bom, e isto nem de propósito. Não se admirem se daqui a 50 anos alguém chegar ao aeroporto de Sá Carneiro, dirigir-se a um hotel que fica no centro de Valongo, desce no dia seguinte de manhã à recepção e diz: olha, eu queria ir ao centro. Ao centro? Mas o senhor está no centro. Não, não, eu quero ir ao centro do Porto. O Porto, ouça, esta rua começa no Porto e acaba em Amarante, tem 50 quilómetros e não tem floresta. É uma rua, não é a Estrada Nacional 15, é uma rua. E, portanto, a definição do território, e isto para mais uma vez concordar com o Guilherme Pinto, porque fez todo, faz todo sentido citar mais uma vez, nós temos erros de natureza urbanística que não são corrigíveis e que servem sobretudo para que vocês, enquanto estudantes, percebam que os decisores públicos não podem continuar a cometer os mesmos erros, e nós em Paredes estamos a fazer precisamente a mesma coisa. Estamos a diminuir os índices de construção, estamos a reduzir as áreas de construção, estamos a aumentar os espaços públicos e a exigir uma outra responsabilidade a quem quer construir. Mas a verdade é que nós hoje vamos do Porto a Amarante e não temos 500 metros de floresta. Não temos. A Estrada Nacional 15 é uma rua. No caso concreto em Paredes, a antiga Estrada Nacional 15 até é de sentido único, ao contrário, quem quiser dizer que já não vai, tem que ir pelas variantes à cidade. E isto porquê? Porque em Portugal foi privilegiada uma expansão em mancha de óleo. Os senhores sabem isto melhor do que eu não sei, eu sou licenciado em Direito, aprendi isto porque senti necessidade de perceber porque é que quando se faz a revisão de um plano de urbanização, um PDM, mas principalmente um plano de urbanização, as nossas estruturas, nomeadamente a CCDR e os organismos conexos, não partilham da ideia de formatar centros, partilham sempre da ideia de libertar áreas de construção onde já haja arruamentos consolidados. Ora, isto leva a quê? Leva a uma expansão em mancha de óleo. Se nós riscarmos com a unha uma folha branca e se deixarmos cair tinta da China, a tinta percorre o orifício que a unha fez. E é isso que nós temos em Portugal. Quem chega a Portugal, quem chega aqui ao norte, ao Porto de avião, fica assustado, quase não vê uma estrada que não tenha casas a acompanhar essa mesma configuração. E, portanto, eu quero dizer-vos que eu acredito que a formatação de Porto enquanto cidade-região faz todo sentido, mas tem que estar orientado para as pessoas. Não faz sentido nenhum contrariar aquilo que as pessoas fazem. Se não houvessem pontes entre Porto e Gaia, com certeza que seriam duas povoações afastadas. As pontes existem para juntar estas duas cidades e as autoestradas e as linhas de caminho de ferro servem para formatar os fluxos. E os fluxos são aquilo que deve consagrar no território uma realidade física do que é uma cidade-região. E, obviamente, enquanto essa formatação não acontecer, não haverá harmonia territorial. E o que vai acontecer é que os nossos agentes económicos e culturais vão continuar a relacionar-se com o Porto e os políticos vão continuar a relacionar-se com o interior. E confesso-vos que se torna difícil, naturalmente, quando os autarcas pensam numa realidade rural e os cidadãos pensam numa realidade urbana. Estão completamente desfasados, não se entendem, não fazem, os políticos não fazem aquilo que a população quer e a população não entende aquilo que os políticos têm que fazer. E eu, naturalmente, acho que isto é absolutamente fundamental para se perceber o papel da área metropolitana do Porto, que deve ser cidade-região, de uma região administrativa, e devo dizer-vos, para terminar, com toda a sinceridade, eu não sou regionalista, mas acho que a única forma de resolver os problemas da nossa região é através da regionalização. E não há forma mais clara do que vos transmitir esta minha opinião. Muito obrigado.